O Ministério Público de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Fazenda, com auxílio da Polícia Militar, deflagraram na manhã desta sexta-feira, 27 de janeiro, uma operação conjunta, denominada Não Tem Preço. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, 2 de condução coercitiva e 5 de prisão preventiva. Foi desarticulado um esquema de aluguéis de máquinas de cartão de crédito e débito utilizadas para ocultar faturamento de empresas e lavagem de dinheiro em Uberlândia. A fraude consiste em alugar máquinas de cartão de crédito ou débito em nome de terceiros, para que as vendas não saiam em nome da empresa que comercializava as mercadorias e serviços. Dessa forma, ocorria a sonegação de impostos com a ocultação de faturamento e lavagem de dinheiro de origens diversas. Além disso, as provas demonstram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de factoring, serviço de engenharia, representação comercial, comércio de madeiras e uma holding de instituições não financeiras. Foram bloqueados cerca de 17 milhões de reais das empresas envolvidas com a fraude. A operação contou com a participação de 4 promotores de justiça, 11 auditores fiscais da Receita Estadual e 50 policiais militares. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.